Olá, esse é Ponderando, podcast de poesias e crônicas de Neudo Noronha Dias, e eu sou Neudo Júnior. A poesia hoje é Ser Feliz. Vivo sonhando com a cor azul celeste, da felicidade abstrata e fugidia. Feliz é o ramo do cipreste que a borboleta visita todo dia. Feliz é a lagoa que se veste de flores e com isto se extasia. Vivo sonhando com a cor azul celeste em minha eterna fantasia. Feliz é a praia branca e pura que o mar, eterno namorado, sempre a beija, sempre a procura com sua espuma, roupa de noivado. Feliz é o pátrio voando na imensidão do céu. Feliz é o vento meigo, brando, vagando, leve ao léu. Feliz é a nuvem cor-de-rosa pelo sol dourada. Feliz é a gaivota airosa voando em madrugada. Feliz é a flor quando beijada pelo orvalho da manhã. Sorriso de mulher apaixonada, carícias de irmã. Feliz é o céu todo estrelado em noite de luar. Feliz é o homem apaixonado com sua amada e o mar.